Oi, gente, boa noite. Agradecer a presença do pessoal de publicidade, jornalismo e tem algumas cabeças aí de administração, não tem? Pessoal de administração, sejam bem-vindos. Hoje a gente está trazendo o Marcelo e o Thiago da Agência Elefante de Teresópolis. O Thiago a gente chama de Ouro da Casa. É uma das primeiras turmas, formando de uma das primeiras turmas de publicidade. Um cara que sempre se mostrou muito criativo enquanto aluno. E depois de formado, não menos. E o Marcelo é um cara de mercado, trabalhou na afiliada da Globo, enfim, um cara de marketing também. E os dois tiveram a felicidade de se encontrar e aí estão juntos nesse projeto muito bacana. Que já deu frutos, né? Já deu até estagiários da Estácio lá, enfim. Então, é um prazer recebê-los. Eu não vou ficar me alongando muito para que o Thiago faça a sua própria apresentação, o Marcelo idem, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do trabalho deles e deles também. Obrigado, boa noite. Obrigado, Alain. Maneiro falar o microfone. Bom, galera, meu nome é Thiago, eu me formei aqui na casa, fui aluno do Alain, a gente zoava um bocado na aula dele. Aí, nas minhas andanças aí da vida, trabalhei algum tempo numa outra agência em Teresópolis, fiz estágio aqui na Layout e sempre fui do ramo de criação, sempre curti a criação e tal. Pô, ouvir a voz no microfone é estranhão, né? Enfim. Agora a gente está nessa empreitada, a gente tentou juntar a vontade que a gente tinha de montar uma agência com a nossa cara. Eu trabalhei assim, rapidinho, trabalhei 6 anos na Docs, era gerente de criação lá, mas acabava que eu fazia tudo. Assim, acaba fazendo tudo, cidade pequena, agência pequena, mas tinham grandes contas lá. Então, assim, eu tive a oportunidade de ir para o Pânico, fazer campanha da Catuaba Selvagem, numa campanha que a gente fez lá, que era para escolher a Mulher Selvagem. Então, conheci a galera toda do Pânico e tal, foi maneiro. Tirar foto, fazer foto, a gente também fotografava com José Aldo, com Vitor Belfort, com Minotauro Minotouro, para o Boni Açaí, que também era cliente da agência, a MIT era cliente. Então, assim, tem uma série de coisas que você acompanha, que vai fazendo ao longo dessa carreira aí, mas... tinham coisas que eu falava, pô, dá para fazer de outro jeito. E aí eu fui botando essa parada na cabeça. E junto com o Marcelo também trabalhava na Globo e a gente se encontrava, porque eu tinha que fechar planilha com ele, tal, de mídia. E a gente ficava, pô, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí uniu o útil ao agradável e a gente decidiu montar a Elefante. Né? Só falar um pouquinho de mim. Fala, assim, fala aí. Eu sou formado em administração, como a galera lá de trás. Fiz também marketing, fiz o técnico de marketing. E eu comecei com o marketing com o Marum, que hoje é o coordenador, não é isso? De jornalismo. Coordenador de jornalismo. A gente começou numa faculdade lá em Teresópolis. Ele chegou para mim e falou assim, ele precisava de uma secretária. Ele estava sozinho trabalhando no marketing da faculdade. Ele precisava de uma secretária e mais uma pessoa que mexesse em criação e tivesse uma noção de marketing. E aí, na primeira entrevista que ele começou a conversar comigo, ele falou assim, Marcelo, eu preciso de uma secretária. Eu falei, não tem problema, eu faço secretariado para você. Então, foi onde eu comecei. Eu não sabia nem ligar um computador. Eu não tinha a menor noção de como ligava uma máquina, um computador, não sabia mexer em CorelDRAW, era Corel 4 na época, era um terror, aqui era uma carroça. Tinha nem Adobe, né? Hoje em dia é Adobe. Pacote Adobe. Então, fiz 9 anos de marketing institucional, né, educacional, fiz mais 6 anos de marketing de varejo, e aí comecei a trabalhar na parte comercial na Globo, onde fiquei mais 4 anos, que foi a InterTV lá em Teresópolis. Eu cuidava da parte comercial da InterTV em Teresópolis. E vivia na Docs lá, como o Thiago falou, a gente vivia perturbando eles, até porque buscar cliente é mais complicado e a agência tem sempre um leque de clientes já à disposição ali. Então é bem mais fácil ir para uma agência de publicidade e buscar esses contatos para você trazer comercial para dentro da TV. E aí, quando eu saí da InterTV, a gente já começou a discutir, a brincar, e pô, o que, que vamos fazer, vamos lá. E aí o Thiago saiu da Docs, quando ele saiu da Docs, que ele começou a pegar uns freelas aqui, freelas ali, a gente sentou e falou, vamos começar, vamos embora, tem que ser agora. E a gente, os 3 primeiros meses foram em casa, a gente trabalhando em casa, cada um no seu computadorzinho, cliente, fazendo job em casa. Uma merda. Terrorista. E aí, com 3 meses, ele falou, pô, a gente tem que ter um lugar, cara. O cliente pergunta, onde é que é o escritório? Você fala, é home office. O cara falou, tá, legal. E aí a gente alugou uma sala, uma sala horrorosa, tá? Quem está começando é complicado, a gente tem medo de dar o primeiro passo. Tudo é difícil, né? Vocês que estão saindo agora, que vão sair para o mercado de trabalho, é muito difícil, não é fácil. A gente que já está no mercado é mais difícil ainda, porque ainda, você já tem... Ainda mais que em cidade pequena, do interior. Porque cidade você interior. Tem que doutrinar a cabeça do teu possível cliente que o que ele está fazendo de publicidade não é investimento. Quer dizer, não é gasto, é investimento. Então... Pô, tu corta um dobrado e é foda. Sempre tem um sobrinho... Desculpa, gente, falo palavrão pra caralho, mas foi mal. Aí vocês já me perdoem aí, porque eu vira e mexe vou falar um caralho aí, vai sair. Então, assim, vira e mexe, a gente tem que lidar com um cara que, porra, tem um sobrinho... Meu sobrinho mexe no CorelDRAW, porra. Word art, né? Eu mexo no Word art. Ah, eu fiz isso no Paint. Quando o cara fala, eu fiz isso no Paint, eu falei, porra, velho. Pega o diploma. É foda. É assim, é isso que a gente vive. E isso é o que vocês vão passar se forem trabalhar na área de publicidade. Acredito que até jornalismo também, ainda mais ainda que tem essa lei, que jornalista babaquice dessa lei, que jornalista não precisa de diploma. Eu acho isso meio escroto. Volta, vai. Bom, então a gente foi para a sala bem ruinzinha. Era um prédio de 4 andares, que volta e meia o elevador quebrava. O cliente tinha que subir de escada, 4 andares. E aí ele ficou desesperado, no terceiro mês já tava maluco. Marcelo, a gente tem que sair daqui, a sala de carpete. O elevador da tétano, encostava no botão assim e pegava tétano, tudo enferrujado. Então foi um comecinho bem complicado, mas a gente tinha que fazer, tinha que dar o primeiro passo, foi o que a gente fez. E hoje a gente já foi para uma sala melhor, né? A gente está hoje com 6 meses aí, 7 meses de agência. A gente foi para uma sala maior, já um piso frio. Hoje, né? Tem cadeira para o cliente sentar. Ar-condicionado, tem cadeira para o cliente sentar. Ar-condicionado. Então, melhorou bastante assim, mas café mesmo expresso. Assim, você dorme todo dia com um problema para tentar acordar com a cerveja solução. Cerveja na geladeira, tem. Cliente chega lá, porra, quer tomar uma cervejinha? Eu já gosto, né? Aí ele, porra, sério, cerveja? É, porra, cervejinha, Brahma, vamos, Brahminha gelada? Aí o cara... Porra, sério? Sério, porra? E o cliente toma, Só se tu tomar comigo. Porra, um prazer. Desce, né? É porque, assim, publicidade é uma coisa bem descontraída. E a gente tem esse nosso lado. A gente casou muito bem exatamente por isso. Fala senão, Marcelo. Cara. A minha esposa já fala que eu tenho um relacionamento fora de casa com ele. Não tem jeito, cara. Porque é 24 horas com esse cara. Foda. Ele me liga à noite, 2 horas da manhã, ele tá me ligando, me dando mensagem. Eu falo, o que que houve, né? Não, pensei numa parada aqui, caralho. Vai conquistar o mundo, velho. Pink cérebro. A gente tem essas viagens. Cara, quem se for... Vou te falar... Pode ser administrador, pode ser enfermeiro, pode ser o que quiser que você quiser se formar. Você vai ter o sonho de ter o teu negócio. E o teu negócio é teu filho. O cara, porra, pensei no negócio, vai acordar de madrugada, eu tenho essas viagens, eu durmo com um problema, fico, caralho, tem que resolver, caralho. Pum, deito. Acordo no meio da noite, acordo minha esposa. Caraca, anota aí. Anota, no dia seguinte eu já... Tem a solução, é uma viagem isso, mas é verdade, eu tenho essas paradas. Aí eu já chego no escritório, porra, vamos fazer isso, tem que fazer aquilo, peraí. Então, assim, é meio a mil por hora, desculpa te cortar. Não, mas tá tranquilo, a rotina é essa, cara, a rotina é muito louca. O publicitário, o jornalista, a rotina é muito dinâmica, você não fica estático. Você não consegue, tem rotina, A gente não consegue ficar parado no escritório, você está sempre fazendo alguma coisa, ou está criando, ou está indo para a rua, você está pegando um cliente, está conversando, está tomando um cafezinho. Galera, e tudo é negócio. Tem que tomar café, tá? Tudo é negócio. Publicitário, jornalista que não toma café, pode pular para fora. Café e cerveja. Nosso estagiário, ele não toma café. Mas já está começando a doutrinar ele que ele precisa tomar café. Tem que começar aos pouquinhos. Tem que tomar. É o motor do publicitário, é café. A cafeína está no sangue, não café tem jeito. Café e cerveja sociabiliza. Então, tipo assim, você está num lugar, aí tem um maluco lá, possível cliente. O cara é dono de um estabelecimento, de um botequim. Aí tu, já comeu no botequim, vê que o pastel é ruim, que tu pode melhorar aquela parada. Aí já cola com o cara, toma café. Porra, tu é dono do botequim? Porra, maneiro aí. Comi um pastelzinho lá, tava meio... Vamos melhorar aquilo lá? Porra, mas como é que eu faço? Pô, a gente monta, sei lá, uma laminazinha, vamos montar um kit, um cartão fidelidade, e aí você começa a viajar na ideia com o maluco, pro maluco ficar, porra, caraca. Às vezes você nem fecha nada, tá? Mas você dá muita ideia pro cara. É, aí vende o teu precioso, A gente dá muito peixe pros outros e às vezes... Às vezes a gente tá conversando com o maluco, aí, porra, começa o Marcelo, porra, porque a gente pode fazer isso. Aí eu fico, porra, Marcelo, tá dando a porra da ideia pro maluco, cara. O cara paga a gente pra isso. Agora a gente tá dando ideia. Ah, já foi. Rápido, é muito rápido. Aí, pô, vamos se policiar. Vamos para outro cliente, começa a conversar com o cara. Aí, pô, a gente tá conversando com o maluco, olha um pra cara do outro, tipo assim, porra, não vou dar ideia. Aí tu começa, porra, lá, vai, é isso. Não consegue. Aí o cara acaba fechando com a gente por conta de N coisas que a gente começa a montar pro cara, entendeu? Manda. A gente vai além do que o cliente quer, né? Geralmente o cliente, quando vem até a agência, fala assim, eu preciso de um panfleto. É, isso em Teresópolis, tá? Eu quero um panfleto, eu quero um anúncio de televisão, eu quero alguma mídia. Mas pra que você quer? Qual a utilidade dela? O que vai conter nela? O cara, às vezes, não sabe nem para que ele está pedindo um panfleto. Ah, porque eu quero panfletar, porque eu vou vender mais pizza se eu panfletar. Vai jogar dinheiro fora. Não vai. Então, você tem que entender qual é o problema do cara, né? É mais ou menos por aí. Aí a ideia começa, a gente começa a fluir ideia, é um terror. Na verdade, cara, assim, Teresópolis, ele tem um mercado restrito, instituído já e prostituído. Então, você tem uma porrada de sobrinho que faz, você tem umas 5 agências, que são agências mesmo, tem cadastro, tem CNPJ, tem negócio na Sinapro, Ancine, e os papéis, os docs, né? E você tem a galera que está querendo entrar no mercado, mas todo mundo espera o cliente. Não tem o cara do atendimento, que o maluco vai lá, bate na porta, eu sou da agência tal, pereré, pereré. Não, ele espera o maluco vir e, porra, eu preciso disso. E essa é uma parada que eu ficava pensando. Falei, cara, a gente não pode fazer desse jeito. A gente tem que fazer de jeito diferente. Aí, pô, elefante. Pá, montamos elefante. Vamos dar sequência que a gente tá falando pra caralho. Tá falando, e o nego já tá... Então, por que elefante? A gente botou esse nome porque é um animal... Porra, animal é foda. Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. E eu sou gordo também, então tá igual. Mas assim, na savana é um animal... Pô... Por incrível que pareça, é um dos mais rápidos da savana, né? Está entre os 5 ou entre os 10 mais rápidos da savana. O elefante vive em manada, cara. Então, assim, é o que a gente prega, assim. A gente não gosta... Não é uma agência solitária. A gente quer parceiro. Quer o teu cliente que é parceiro. A gente quer uma agência de publicidade parceira. A gente quer um estúdio fotográfico parceiro. Ninguém vive sozinho. A gente quer o cara que faz vídeo parceiro. Ninguém vive sozinho. Porque ninguém é bom sozinho, entendeu? Ninguém. E essa é uma característica nossa e é isso que o nego tá ficando... tenso com a gente, porque... Você não é 100% bom em tudo, não adianta. Você não é 100% bom só em criação ou só no vídeo. Não dá. Você depende de outras pessoas. Essa é que é a real necessidade do mercado. E às vezes o cara pega um job, ele não vai dar conta, ele vai fazer um trabalho mal feito, mas ele não abre para outra pessoa, não quer dividir, de repente, o lucro dele com outra agência ou com outra pessoa, entendeu? Então, é mais ou menos essa ideia... da gente ter essa palavra elefante, hoje... que vive em manada, É isso aí, eu ia falar isso. Vive em manada, tem uma orelha que, pô, é um radarzinho, acha água batendo no chão, a gente tira água também de pedra. E a galera se pergunta assim, elefante, em inglês, elefante, é com N, né? Não com M. Mas o M é de Marcelo. Marcelo de Thiago. Né? Então, viagem. É uma bosta que a gente fez... para botar na logomarca. Agora, eu não sei se vocês conseguem perceber, tem um elefante nessa logomarca. Existe um elefante de lado nessa logomarca. Vocês conseguem visualizar isso aí? O P? Exatamente. O P ele tem um diferencial. Ele é um elefante. Ele tem uma tromba, tem um arfim, tem a orelha. Aí, ó. Então, a gente é uma das coisas que a gente tenta fazer também dentro do nosso trabalho, é não fazer um trabalho por trabalho, entendeu? Mas assim, a gente tenta sempre botar alguma coisa, não fazer por fazer, porque, porra, fazer logo qualquer tio, sobrinho, aliás, faz. Qualquer sobrinho faz. Então a gente tenta sair do quadrado, né? Você tem que sair do quadrado, o tempo todo você tem que sair do quadrado. A ideia tem que fluir. A agência, ela vive de ideias. Quanto mais ideias você tem, quanto mais viajandão você é, melhor. Você tem que sair desse quadrado, passar as barreiras, né? Pode passar. Então, o que, que a gente faz? A gente faz igual os caras lá em cima. Barba, cabelo e bigode. A gente faz tudo, cara. A gente trabalha com design gráfico, a gente trabalha com campanha publicitária, a gente faz marketing digital, a gente trabalha com marca, a gente trabalha com endomarketing, a gente trabalha com trade e a gente trabalha com assessoria de marketing. Fala, caralho, só tem vocês três na agência? Porra, vocês fazem tudo? Fazem tudo? Faz. Mas só que a gente tem por trás da gente os parceiros. E que são parceiros mesmo, porque a partir do momento... hoje eu gravo áudio em São Paulo. O cara de São Paulo me manda o áudio. Aí eu ponho num vídeo que vai pra InterTV que tem as mesmas vozes de todo mundo. É, bom, não sei o quê, não sei o que, aquela merda. Então a gente já trabalha com uma coisa diferente. É, o cara que faz o vídeo pra gente não tá na agência. É um outro parceiro. Aí você fala, pô, o cara não faz nada. Muito pelo contrário, a gente faz tudo e atende todo mundo e todo mundo fica feliz com a gente. É o lance de fomentar a manada. É uma coxa de retalhos, né? Uma coxa de retalhos que a gente costura algumas partes que a gente não tem. São as arestazinhas. Então, o cara de vídeo... Pô, a gente, o Thiago até domina vídeo, né? Na faculdade aqui ele fez uma parte de vídeo. Ele sabe fazer, ele sabe se virar. Mas se a gente tem um parceiro, que é um cara que vai fazer muito melhor, vai fazer um trabalho bem feito, por que que eu vou perder tempo em fazer? Ele faz em meia hora, eu vou levar 2 dias para fazer. Deixa o cara fazer, meu irmão, quanto é que você cobra? Cobra o X, beleza. Galera, ó, o cliente, ó, o meu preço é 2X. Quer fazer? Beleza, vamos fazer. Traz para cá, um X é dele, um X fica para a agência, acabou, tá todo mundo feliz, o cliente vai estar perfeitamente atendido e a gente vai tocando barco. E a parada dá tão certo com isso, que a gente tem, pô, no mercado, né, tem um monte de gente que trabalha no mesmo local, tal, ex-parceiros meus que trabalhavam comigo na Docs, saíram. Aí hoje tá todo mundo voltando. Viu a gente começando a fazer o negócio da elefante, porra, elefante, elefante. Porra, vocês estão trabalhando, porra, vou precisar da ajuda de vocês. A gente não tem esse egoísmo de reter o conhecimento. E de conhecimento tá para todo mundo. Então a gente tem bem essa ideia constituída. E vira uma troca, tá? Assim, por exemplo, o cara que mexe em website pra gente, que é um cara muito bom, mexe em programação perfeitamente bem. É uma outra empresa. É uma outra empresa. Ele indica cliente pra gente. Para área de criação, para área de marketing, de publicidade, que é o que a gente sabe fazer. Mas o website a gente não sabe mexer. Mas é um cara que indica pra gente. Então existe uma troca, uma relação mútua entre lá e cá. É, na verdade, a gente não programa, né? O cara que tem que... Cara, o cara que for trabalhar numa agência, ele tem que ter um conhecimento pleno, vamos botar, 70% do conhecimento de tudo, assim. É muito vasto, sabe? Porra, você tem um universo contra você e a favor de você ao mesmo tempo. Porque você tem que dominar, você tem que ter ideia de, porra, você vai botar um vídeo na InterTV, você tem que ter Ancine, você tem que exportar ele para mandar para a InterTV em XDCAM, você tem que... Que porra é essa de XDCAM? Tem que saber, velho. Ah, tem que ter 30 segundos, tem que ter 15 de claquete, tem que ter... Color bar, tem que ter essa parada toda. Se o cara fizer isso, falar assim, pô, vou montar minha agência e vou mandar vídeo para lá. Cara, vai tomar uma surra, Bruno. Tu tem que... Meu conselho, assim, pra todo mundo... Anúncio pro Jornal Globo. Anúncio do Jornal Globo é uma merda. Você vai mandar Jornal Globo, eles têm um padrão pra você fechar o arquivo pro Jornal Globo. Você tem que mandar, botar no padrão de cor dele. Eles te mandam um padrão de cor. Eles falam assim, ó... Ah, o padrão tá... Primeiro eles esperam você mandar. É merda. Assim, você pega, faz e manda. Aí, porra, legal, caraca, meu anúncio vai sair no Globo, porra, maneiro pra caralho. Aí, o fechamento é 6:30. 6 horas, o desgraçado te manda um e-mail assim... O padrão de cor está superado de tantos por cento. Aí você fala, filha da puta. Segue o padrão. Que porra é essa de padrão? Aí você liga pro cara, ah, porra, como padrão? Tá em CEMIC. Aí, porra, tá em CEMIC? Aí o cara fica, não, tem um padrão da Globo. Por que ele não mandou antes? Aí ele, vou te mandar por e-mail. Aí, pra soletrar elefante, o cara demora e manda errado. Ô, querido, não, porra, aqui não... Burro pra caralho. Então, cadê a parada? Aí ele manda a parada, você tem que mudar pro padrão de cor, porque quando você joga no jornal, o jornal não manchar, padrão Globo, o jornal não manchar o seu dedo, a sua digital, eles têm um padrão para não jorrar a tinta. Então tem tudo isso que você tem que saber. Tem que passar. Porra, você vai montar um site. Hoje o site ele tem que ser responsivo. Porra, que merda é essa? Cara, você abriu o teu site, você tem que abrir no celular, você tem que abrir na sua tablet, você tem que abrir no seu computador. E sem deformar. Sem você ter que ficar... Esticando o dedinho para abrir, né? A tela, para enxergar o que está ali. Então, você tem que estar ligado nessa parada. Vai fazer fotografia de comida, você tem que ter uma cor mais quente. Vai fazer com cor branca, vai perder aquele negócio da foto. Foto é uma parada que a gente gosta, a gente brinca, não é profissional não, a gente brinca de tirar foto, mas é uma parada que eu gosto, porque principalmente quando a gente vai fazer foto, a gente come pra caralho. Os caras montam os pratos, a gente... Sexta agora, enfim, a gente vai fazer. Sexta a gente vai fazer. Bom, enfim, isso é a parada que a gente faz e, pô, gente tenta fazer o melhor possível. Né? Esse aí é um vídeo que a gente parou para botar para vocês, só que ele não está funcionando. Mas a gente vai dar um jeitinho. Na verdade, a gente quer mostrar para vocês o que, que é uma agência de publicidade e qual é o frenesi de uma agência, que é realmente isso aí, que é bem bacana. Beleza? Vai. Dor. Segundo Aurélio, dor é uma sensação de sofrimento físico ou moral. Aflição, mágoa, dó. Dor é o que o homem sente ao ser traído. Um animal a ser abatido. Uma mãe quando seu filho chega e diz: vou fazer vestibular pra publicidade. Mas não se abata, pobre mãe. Seu filho metido artista pagará caro por fazê-la sofrer. Ele acha que terá uma vida regada a dinheiro, festas, fama e prêmios. Mal sabe ele que está predestinado à maldição do... Segue as alterações do cliente. A agência de publicidade, um lugar pseudo descontraído, cheio de gente esquisita. É aqui que seu filho quer ficar, cara mãe, na criação. Mas antes, vamos falar dele. Sim, dele, profissional culto, capaz de dizer reprovado em 6 línguas diferentes. Homem de fé, que envia a campanha por e-mail e mesmo assim acredita que ela vai ser aprovada. Ele nunca é um atendimento! Anormalmente, o cérebro do profissional de atendimento possui uma retração aqui, no lobo temporal, responsável pela noção de tempo. Pra quando é o job, hein? Rapaz, pra agora, mas se puder mandar antes, melhor, viu? A retração é ocasionada pelo crescimento do lobo occipital, responsável por dizer que está em reunião, encaminhar e-mails e sugerir alterações obrigatórias nas peças da criação. Agora sim! A criação! A criação não tem sala, tem camarim. A criação não trabalha, faz arte! Realmente, esse meio marketer narcisista é uma obra-prima. Relatou o diretor de arte. A cabeça do profissional de criação também sofre estranhas anomalias. A mais visível encontra-se nessa parte, responsável por reclamar. Reclamar do job, reclamar do prazo, reclamar do atendimento, reclamar do cliente, reclamar do mercado. A outra é aqui. Responsável por ameaçar largar a agência e viver de arte a cada job reprovado. Agora vamos ver como esses profissionais ficaram assim. E começa mais um dia na agência. O atendimento joga o brinco pra dupla de criação e diz que é pra ontem. A dupla fica surpresa por hoje de briefing, mas logo descobre que ele só tem 4 linhas. O redator começa a pensar em alguma sacadinha porque já sabe como é o cliente. O diretor de arte vê que o job é varejão de skin e mesmo assim vai procurar a referência no archive. O redator não consegue pensar em nada. Escreve um monte de título sabendo que tá ruim só pra dar o atendimento coxinho de aprovar. O diretor de arte está travado. Procura a referência no Behance, nada. No clube de criação em nada. No Faldo em nada. O relator tem uma ideia genial, mas guarda pra usar em um fantasma porque sabe que o cliente não vai entender. Não deu 5 minutos, o atendimento já liga cobrando. O diretor de arte sente uma pontada no coração quando vê a marca do cliente. O relator manda o título pro diretor de arte. O diretor de arte faz o layout nas pressas, manda pro atendimento e entrega a Deus. O atendimento nem abre o anexo, mas responde pedindo pra aumentar a marca e mudar o BG. A dupla reclama, altera, reclama e manda de volta. O atendimento diz que foi aprovado pelo cliente. E o chicote desce nas costas do diretor de criação. O diretor de criação repassa a bronca e ajuda a refazer o job. Coloca título, muda a cor, tira o título, aumenta a marca, desce o título, troca a volta. A criação está desesperada. Manda de novo pro atendimento. O atendimento diz que não tem pertinência alguma. Com um briefing de 4 linhas, a criação surta! E o prazo continua o mesmo, viu? Sobe o marca, muda título, troca a volta, altera a cor, desce a marca, aumenta, diminui, diminui, aumenta. Quando é quase pronta a produção, manda um e-mail avisando que o formato do anúncio mudou por causa da verba. Muda tudo! Mais títulos, aumenta a marca, corta, diminui o título, muda a foto, desce a marca, envia pro atendimento. O atendimento disse que é quase isso, mas manda começar tudo do zero. A criação já está desapegada e faz de qualquer jeito. Muda com o aumenta a marca, corta a notificação, aumenta o título, diminui o título, bota degradê, tira o degradê, coloca o drop shadow, deixa o drop shadow. Manda pro atendimento, o atendimento vê a peça, diz que está ok, manda pro cliente, o cliente responde: aprovou! Aprovou! Com algumas alterações. É, na verdade, travou um pouquinho. Mas depois vocês procuram. Qual é o nome do vídeo, Marcelo? Segue a alteração do cliente, o nome do vídeo. Pô, isso é pura realidade, cara. Tem no YouTube lá. Tem no YouTube lá, entendeu? Pô, é a pura realidade, assim. A gente vive isso direto. Às vezes, o cliente não gosta de verde. E você faz a parada porque, sei lá, não gosta de vermelho. Pô, mas a gente tem que usar uma cor quente pra Sei lá, comida, pô. Teoricamente você estudou pra isso, né? Assim, você tá fazendo uma faculdade pra você ter noção de cor, o que combina com o quê, cor quente, cor clara, profundidade. Então você tem uma certa noção do que é. O cara não tem, ele acha que quer um elefante verde. Peraí, bicho, não é assim que funciona. Mas você vai ter isso o tempo todo. E o prazo é uma porcaria, porque ele vai entrar com a campanha... Ah, vou entrar com a campanha amanhã, tá? Pô, quebra o galho aí pra mim. Aí você começa, já tem uma ideia formada, manda pro cliente, cliente não reprova, volta. Aí vai mais um pouquinho, volta e vem. É inferno. E aí... É, essa é a realidade, assim. Pô, e é frenético mesmo, tá? É nessa ordem, assim, porque o cara chega com o negócio pra ontem, que é um negócio pra rapidinho, pra agora. E não dá, a gente não tem tempo. O negócio é muito frenético, é muito dinâmico. É muito, muito mesmo, muita coisa. Mas é fantástico. Muita coisa pra caralho. Bom, esse aqui é a vida da agência da gente, É, a vida, né, da agência... Hoje a gente tá mais bonitinho, assim, barba feita e tal. Eu não. Camisinha e tal. Mas eu não uso camisa também, não. Mas é só pra cliente. Porque geralmente, cara, você tá mais largado na agência. Eu cortei o cabelo ontem. Ele vai de bermuda, chinela havaiana, vai trabalhar assim, pô, entendeu? A não ser quando vai ter uma visita já programada. Tem uma havaianazinha minha lá guardada embaixo da minha mesa, que, pô, não dá. Ah, vai pro cliente. Aí tu pega a camisa, bota a camisa, vai pro cliente, volta do cliente, tira a camisa, bota o chinelinho, cervejinha, pá, e ó, trabalha. Não é tão largado assim não, tá? Mas é mais bem ou parecido menos. Assim. A gente tem uma liberdade muito grande, até porque a agência é nossa e a gente tem essa cultura, assim. A gente não quer uma coisa muito travada. A gente quer uma coisa mais livre. Rodrigo que tá lá com a gente estagiando, ele sabe isso lá. A gente é bem, bem solto, assim. Então você não tem um horário certo pra chegar. Chega 9, chega 10. Pô, galera, hoje não vai dar pra ir, não tem, tô com um problema. Mas o job está sempre ali. O nosso compromisso com o cliente, com o trabalho, com o serviço, com a entrega no prazo, a gente não pode perder. Entrega então, qualidade é e cliente satisfeito. Assim. Graças a Deus, a maioria dos clientes, até os que dão merda, eles recomendam a gente. Teve um cliente há um tempo atrás, cara, isso foi bizarro. O cliente chegou, eu quero fazer. Falei, pô, vamos estudar um cardápio e tal. Aí, pô, a gente pensou num cardápio maravilhoso pro cara. Aí o cara já tinha uma solução, porque a mãe dele que fez o cardápio, enfim. Aí a gente falou, pô, não vamos usar isso não, vai ficar ruim, não dá aproveitamento de papel, enfim. Beleza, não fizemos do nosso jeito, fizemos do jeito dele. E aí, na hora de entregar, fomos entregar. Porra, eu dei um vacilo na finalização daquilo. Foi tanta complicação. Foi tanta troca. Oito trocas. A gente costuma fazer assim. Fez o trabalho, o cliente viu por e-mail, aprovou. A gente imprime e manda uma prova para ele fazer as possíveis correções. E aí ele manda de volta com as possíveis correções e a gente acerta. Nisso, nesse vai e volta, foram umas 9 vezes de uma coisa que não tinha que trocar. Só que o cara lá, que era o chefe, ficava, não, faltou um negócio, não, vou tirar esse ingrediente, não, vou botar mais o valor, aí acertou o valor todinho do cardápio de 9 páginas. Aí, depois ele falou, não vou trocar, aí trocou. Aí eu já fui ficando puto. Todo mundo viu, o cozinheiro viu, a faxineira viu, todo mundo deu palpite. A faxineira falou, troca esse negocinho. E é sério mesmo, a faxineira falou, pô, não gostei disso aqui não, acho que não podia estar aí não. Aí ele falou, por que não? Porque a faxineira viu. Eu acho que também não vai ficar bom não. É. O Thiago falou, mas peraí, a faxineira viu? Cara, você não está entendendo. Assim é o formato, não dá para mexer muito. E foi tanto vai e vem que na hora que imprimiu o bendito do cardápio, ele acabou esquecendo de espelhar uma parte do cardápio, que era frente e verso. E eu fui pegar na gráfica, o Marcelo estava comigo, pegou. Quem fez o trabalho fui eu, mas ele estava comigo. Na hora tocou o telefone, eu atendi o telefone. Quando eu segurei, eu falei, ih, deu merda. Sabe que o telefone da gente, a gente faz de propósito para atender o telefone na frente do cliente, a gente atende assim. Alô? Pô, cara, dá uma aí fui atender o telefone e nisso, Marcelo, porra, deu merda. Tá ruim, fez merda aqui. Aí eu no telefone... Né? Ah, alô, alô? Fiz merda? Não, fiz não, tá falando, tá maluco. Não sei o que. Ele achou que tivesse brincando, né? Aí eu falei, porra, não, eu terminei de falar. Quando eu terminei de falar, falei, Marcelo, fala aí, piadinha. O que que foi? Porra, do cardápio tá lindo, rapaz, maravilhoso. Aí ele olha essa merda direito. Aí vira a página. Aí eu virei, pá. Tá lindo, porra, tudo bonito. Ele vira a página. Aí eu, pá, virei de novo. Falei, o que que tem? Ele, porra, vira a página. Aí eu virei a última. Pá. Aí eu olhei e falei, porra, mas você tá de sacanagem comigo? Ele, porra, tu tinha que fazer o espaçamento para ficar no meio. Eu não dei. Quando virava. Entendeu? Assim, você tem um lado, você tem um espaço para botar a trava do O furinho, né? Aquele furinho do cardápio, que ele quer um cardápio, o cardápio que ele quer fazer. Eu fiz tudo, cara, do mesmo lado, verso. É em tecido. Aí eu falei, caralho, quanto deu? Ah, deu 600 e tal. Aí eu falei, caralho, fodeu. Falei, cara, gente duro, começando. Nessa hora sem tubo. Foi uma merda jeito pra receber, porque o cara não... Aí eu falei, pô, beleza, Marcelo, o que, que a gente faz? Vou ficar com... Quantos cardápios tinham? Tinham 40 cardápios. Ah, vou ficar com essa porra lá na agência, vou fazer o quê com essa merda? Fiar no cu, porra, tava puto. Aí, porra, falei, caralho, porra, o que, que eu vou fazer com essa merda? Aí, tive uma brilhante ideia, a gente tem impressora laser no escritório. A gente comprou, estamos pagando aí, uma merda. Aí, porra... Casa Bahia. Vamos rodar na nossa impressora. Porra, brilhante ideia, não vou pagar. Vamos rodar na nossa impressora. E como o cara tinha rodado na laser e mandou plastificar, falei, porra, a gente só vai pagar a plastificação. Poupamos quanto? Pagamos 120. É, deu 120. Porra, tava caralho, tava cadê 120? Mas torramos os cartuchos da impressora, né? Torramos, é. Aí cada cartucho custa 100 reais. Aí, então, são quatro, ela, né? Elas por elas, né? Semic. É, mas assim, a gente adia, né? O outro não podia adiar. E assim foi. Aí, porra, beleza, deu esse merdelê todo, entregamos pro cliente. Ah, gostou? Porra, gostei e tal, não sei o quê. Ficou legal, ficou aquele negócio meio mais ou menos, porque ele viu que eu errei, pedi desculpa, vou rodar, o prejuízo é meu, aqueles troços. Quando eu entreguei, falei, porra, e aí, fulano? Quase falei o nome. Tu gosta? Gostou? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Porra, Thiagão, tá sim, porra, ficou lindo. Mamãe gostou pra caraca. Falei, porra, é mesmo? É, não, inclusive, a fulaninha trabalha com bolo. Tô te não mandando sei cliente. Tô te mandando cliente. Eu olhei pro Marcelo e falei, ah, é, é. Ah, tá mandando cliente? Porra, legal, velho. Maneiro, maneiro. Falei, caralho, beleza, tchau, tchau, tchau. Pum, desliguei e falei, Marcelo, o moleque é maluco, bro. O cara, eu achei que fosse dar porrada na gente, o caralho. Enfim, é assim, o que é bom é que a gente faz, a gente dentro da nossa brincadeira, a gente tem um lado sério pra caraca. E a gente tenta estabelecer sempre uma parceria com o cliente, que o cliente ele se sente à vontade com a gente pra caraca, sabe? Do cliente chamar a gente pra comer na pizzaria dele, essa semana, a gente passou pelo cliente, ele tava dentro do carro, ele tem um Fusion, pô, carro foda, uma nave. Híbrido, né? O carro, se tu peidar lá dentro, ele fala o que tu comeu. Foda, o carro é foda. Aí... O carro, rapaz, ele falou assim, se eu tiver com a minha namorada, eu troco a luz do LED. Ele aperta a luz do LED. Mas a gente tava em reunião, né? É. A gente tava em reunião no restaurante dele, tal, e aí, mesmo pizza comendo, lá, vontade. Caralho. Não, vamos comer aí, vamos provar, porque é experiência nova, vocês vão fotografar. A gente vai fazer uma série de fotografia lá da pizzaria dele. E aí tinha pizza com borda, pizza sem borda, pra gente ver o esquema, como é que ia ficar crocante, melhor. Crocante, sem crocante. Comer pizza, né? Com cabelo, sem cabelo. Sem cabelo, tinha... E aí, na hora de ir embora, ele falou, não, vamos embora que eu deixo vocês lá. A gente tava a pé, pô, vamos lá pro centro. Falei, tá bom, vamos embora. Pegou o carrinho dele, meu irmão. Não, ele pegou o carro e fez assim, ó. Aqui, da varanda do restaurante. É, assim, abre. Abre, liga o carro. Falei, cara, bate móvel essa porra. Caraca, bolei com aquilo. Falei, ah, tá de sacanagem comigo. Aí falou, porra, é sério? Fusion híbrido. O Fusion, porra, bebe ele gasolina assim, e bebe... Abre a porta lá. Eu fui tentar abrir e não abre. Tá travada. Aí ele foi e botou digital. Aí fez assim, abriu. Porra, é brincadeira, aí bicho. Aí eu falei, porra, aí entrei no carro, já com o celular na mão, né? Pá, pá, pá, pá, pá, tirando foto, meu filho, vou mandar pra ele, caralho. Olha só, louca, meu filho, olha que maneiro. Pá, pá, pá, pá, tirando foto, maluco. Aí, porra. E a luz do painel tava toda azul, né? Aí ele, pra tirar onda, nosso símbolo é verde e tal, tudo nosso é verde. Que é verde. Até sonho é verde. E aí ele falou assim, vou botar verde. Aí, hã? Verde? É, a luz do painel vai ficar toda verde, o carro vai por dentro, vai ficar todo verde. No volante. Aí ele apertou na tela lá, tinha umas 8 bolinhas coloridas lá, tem roxo, lilás, abóbora, laranja, tem a verde. Aí ele foi passando verde, pum, a luzinha toda ficaram verde. Eu falei, Thiago, puta que... Quando eu tô com a mulher, eu boto rosa, pum, aí bota rosa, entra uma musiquinha. Porra! Espaçonave. Não, aí tem sensor, ele dirige sozinho, enfim. Tem sensor, eu fui filmando até em casa, que ele me levou em casa. Cheguei em casa, mostrei meu filho. Ei, Lucas. Olha, meu filho tem 14 anos. Tive filho cedo pra caralho também. Aí cheguei, meu filho, falei, olha que maneiro, Lucas. Aí ele, porra, que é isso? Falei, é o carro do Alan. Aí ele, caralho. Eu falei, ó, vê o vídeo. Aí vi o vídeo, pá. Falei, pô, quanto que nós vamos ter um desse? Eu falei assim, ah... Daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, ó, o planejamento. É, planejamento. Bom, enfim, que a gente tava falando? A gente fala pra caraca. Vambora, vai. Vida da agência, é isso aí, ó. É, pô, essa eu não vi essa foto. Não? Muito. Isso é muito pesado, né? Muito pesado. Isso é o Thiago recebendo um telefonema lá e pedindo: não, eu entrego isso para agora, isso é para agora, e a gente faz para ontem. Tem cliente que você vai fazer para ontem, não tem jeito. O cara vai ligar e é o cara teu parceiro, você não pode deixar ele na mão. E lá na agência eu sou o Vaselina e ele... É. Lá na agência faz uma parada assim, cara, no dia que vocês tiverem sócio é uma parada muito maneira. No dia que vocês tiverem sócio e tiver que passar um orçamento, tu manda o orçamento pelo teu e-mail. Aí o cliente: porra, Thiago, caralho, essa minha tá cara pra caralho, vocês estão malucos? Tá muito caro. Ih, cara, porra, sério? É, eu não vi, eu mandei só, mas é quem faz é o Marcelo. Marcelo é o cara do dia. Vou ver com ele. Beleza? Te ligo. Marcelo, o cara não gostou. Fudeu. Ah, porra, não, vamos ver, a gente chora um desconto, parcela, pereré. Aí, quando é o oposto, porra, Thiago, é foda mesmo, cara. Vou dar uma olhada aí nesse orçamento, o orçamento tá ruim pra caraca mesmo. Tem cliente que merece, tem cliente que a gente dá um desconto. Mas tem cliente que fala: meu irmão, desculpa, cara, mas não dá. Não tem como, a gente tá abaixo da tabela e não vai dar. Porque você sabe o problema que você vai ter com o cara. O cara é um cara chato, é um cara exigente, você vai ter muito mais trabalho do que um cliente comum, que de repente você vai estar fazendo um trabalho que você sabe que tá certinho, vai apresentar, ele vai adorar, e o outro vai ficar te enrolando, como esse cara do cardápio, foram 9 vai e volta. Então, ficamos 3 meses para fazer um cardápio. O tempo que a gente perdeu com o cardápio já não valeu o preço que a gente cobrou. E por ter errado o problema, a gente perdeu mais ainda. Então, jogamos dinheiro fora ali. Só para te lembrar de novo, tá? Pois é. Não, e nessa semana foi foda, porque eu errei cartão de visita da gente, errei essa parada e errei mais o quê? Foram 3 erros. A medida do ar-condicionado. Puta que pariu, furamos o negócio na parede, eu troço tudo errado. Comprou um ar-condicionado parcelado também 24 vezes. A agência não tem jeito, cara. A gente está começando, tudo vai ser parcelado. Qual cartão de crédito está sobrando? É o meu. Quanto tem lá? Tem saldo? Dá para comprar? Dá, parcela. Não tem jeito, cara. Você vai jogar para frente. Você vai recebendo, vai pagando, vai recebendo, vai pagando. Se sobrar para comer, tá bom. Para cerveja, tem que sobrar. Cerveja, a gente tem uma promoção no mercado lá. Sempre que tem promoção no mercado, Marcelo já trabalhou no marketing do supermercado, a mulher avisa. Eu tô sentando na mesa, foi mal. É, a mulher avisa. A mulher avisa: ah, Marcelão, chegou aqui, Bramazinha. A gente comprou Brama latão a R$1,90. Porra, latão R$1,90? Compramos quase... Não, mentira, compramos uma só. Uma caixa. Beleza. Até porque a gente não bebe muito, né? Em uma semana a gente gasta o quê? Uma aí o Thiago botou aqui, a faculdade, vai lá, Thiago. É, a faculdade, cara. A gente, na verdade, veio pra cá pra falar um pouquinho da gente, mas é mais expor pra vocês o dia a dia, né? O que, que é vivenciar, como é que você vai sair daqui e tal. A gente veio fazer esse oba-oba aí. É, então assim, pô, a faculdade, importante pra caraca, cara. Muito maneiro, pô, pra você não se igualar ao sobrinho, sacou? É? Pô, você tem o que a gente preza lá na agência, que eu tô batendo o pé, que é difícil, mas é a gente sempre ter profissional formado. Aí tu fala, porra, e não tem? Na nossa área não, cara. Nossa área, desculpa o termo, é área de puta. Porque... É, o cara que faz mais barato, o cara vai lá e come, velho. É impressionante, é foda. Você pega verdade. Uma logomarca por não 50 adianta, reais, cara. Não adianta ser sarado, ter músculo, sair na Playboy e, porra, não, vou pagar mais caro. Mas sexo é sexo. É assim que grego pensa, velho. Infelizmente, é assim. Então, porra, profissional, cara, se qualifica, sempre. Acabou a faculdade, se qualifica. Não faz deixa de estudar. Faz curso, e porra, faz curso, e porra, tu pode ainda fazer curso. É o que você tem e o que a gente tem para recomendar. E outra, não, a gente vai chegar lá, mas qualificação. Faculdade é o lugar onde você faz qualificação. É onde, porra, você bebe, velho. E você bebe. Você porra, faz você amizade aqui, você vai fazer laço de amizade aqui que vocês vão levar pro resto da sua vida. Agora eu não sei vocês, entendeu? Aqui onde é que tem o boteco, mas aqui na minha época, quando eu me formei, tinha um barzinho da piscina onde construíram ali. Acabou. Uma pena, porque aquilo ali ia ser tombado pelo patrimônio histórico da Estácio. Tinha passagem histórica, o subterrâneo, a mulherada perdia ali. Era muito bom, tinha showzinho. Sexta-feira, meu primeiro dia de aula aqui, foi uma zona. Eu entrei, tinham 2 salas de 40 e poucas pessoas. Total tinham 87, fazendo jornalismo e publicidade. Até o quarto período era todo mundo junto. Evita falar o nome dos professores agora. Então, ok. Era um surubão, era todo mundo junto. E aí, a gente, pô, no primeiro dia se conhecendo, aquele negócio meio assim, eu sou de Teresópolis, a galera daqui, sempre veio muita gente. Pô, vinham 3 ônibus de Teresópolis, ônibus, velho, socado. E tinha briga pra vir num ônibus, era um inferno. E era assim com todo mundo, então tinha todos os lugares, enfim. Aí, na sexta-feira da primeira semana de aula, o nego falou, pô, tem show no bar da piscina. Falei, caraca, que parada é essa? Passa pelo túnel. Quando eu comecei a entrar no túnel, tu entra, tu vem aquele barulho, vem... Cara, quando tu entra, tu tá na festa, velho. Cerveja. Não tem um copo. O nego já vinha com um copo. Eu tô te falando, eu juro por Deus que foi assim. Copo, cerveja caindo do outro lado. E eu bebendo, acabou pra falar, oi, tava cheio de novo. E caraca. Foi assim. Sexta-feira, voltei pra casa mal. Parei o ônibus 3 vezes pra mijar no meio do caminho. O motorista puto da vida. E, cara, confraternização. Faculdade é o lugar onde você vai conhecer a galera e você conhece com cerveja. Sociabiliza. Eu falo, porra, não bebo. Aprende a tomar uma cervejinha, que o troço é bom, velho. O cara que não tem cerveja, ele não tem network, velho. É fato. Tá, vai. Pode passar aí, Alan. Aí, network, ó. Network. Tua rede de contatos... Você vai fazer todinha. Isso é um ciclo, começa cara. Aqui. Isso a rede de contatos começa aqui. É um ciclo que a faculdade faz para você. É estudo, mais ou menos. Estudo, cerveja em abundância, network, muita coisa, porque tu conhece todo mundo. Até hoje eu tenho contato profissional com os caras que eu me formei. Muitos deles me ligam, pô, como é que eu faço? Como é que é? Pereré. E a gente troca sempre. Né? E a outra... É onde você vai montar teu ciclo de amigos para brigar contra o universo. E é fato, você vai montar tua Liga da Justiça, teus Vingadores, você vai ser um super-herói. Qualquer problema que você tem, você vai recorrer a eles, cara. É o pessoal que está aqui. Você convive mais aqui hoje do que em casa. Você vai estar o tempo todo aqui com o pessoal. Então é fato, isso aqui é um círculo aqui que você não tem como fugir. É fantástico, cara. E leva todo mundo para o resto da vida mesmo. É muito bacana. Então... Aí a gente vai falar de estágio. Dentro desse ciclo todo da faculdade, a gente tem o estágio. Qual é Vocês o lance... acham que é importante o estágio? É, qual é o lance do estágio? Eu Quem já ouvi aqui faz muito... estágio? Alguém Quem... aqui está fazendo estágio? Alguém em faz agência, estágio na área? Coisa? Só um? Dois? Um, dois, três, quatro... Que isso, gente? Rodrigão não conta. Três ali, uma tímida ali, ó. Meio que... Começou agora, né? É, então. Tá vendo? Tá meio mais ou menos, né? Então, pô, isso é importante demais. Por quê? Cara, faculdade não te ensina muita coisa. Desculpa, Alan. Faculdade te ensina teoria, a prática é completamente diferente. Você entra no mercado tomando porrada. Você entra no mercado, você é um estagiário, você tem que aprender a fazer as paradas, se não aprender, e você tchau, precisa pra... aprender como estagiário, cara. É. Você tem que ter essa lição de vida, lição de trabalho para você é absorver. Disciplina. E o mercado, quando você sair daqui, o mercado te absorver. Porque se você sair daqui hoje e for procurar emprego cru... Cara, você não tem experiência nenhuma, dificilmente o cara vai te contratar. Não, meu irmão, já tem estágio. Eu fiz estágio na A, na B, na C, na D. Já tem um currículozinho aqui. Pô, legal. Por mais que seja você já tem uma noção de como funciona, porque é frenético a vida de quem trabalha em publicidade. Por mais que seja de graça. Porra, é de graça, meu irmão. Experiência. Eu assim, eu comecei quando eu morava aqui, né? Eu primeiro fui e voltei, depois aluguei um apartamento aqui em frente. Era uma sacanagem. Aqui nesse... amarelinha aqui do lado. Eu via tudo, eu atravessava, já estava aqui, pereré. Então, eu comecei a fazer estágio no Sebrae, né? Trabalhei na Claro, puta que pariu. Aí, da Claro, eu consegui um estágio, processo seletivo, parará, entrei no Sebrae. Sebrae era molezinha, bro. Eu trabalhava de 9 a 1. Cara, moleza. Saía de lá, ia para casa, almoçava, ia ver Malhação. Porra, via Malhação, bro. Aí... Porra, via Malhação, pá. Aí aquilo foi me dando um negócio dentro de mim. Que eu falei, porra, eu tô à toa, caralho. Eu dei ficar à toa, cara, beber cerveja à toa, sem amigo. Não dá, brother. Vou pra faculdade. Aí, porra, longe pra caraca, atravessava a rua, vinha pra cá, ia pro laboratório de Mac. Chegava no laboratório de Mac e falei, pô, vou aprender aqui algumas coisas. Aí aprendia, pá, pá, pá, mexia no Photoshop, tal. E aquilo foi me dando tanta experiência, assim... Eu era zero, né, brother? Eu falei, porra, sou foda, agora eu sou o designer. Porra, mexo em tudo. Tal. O designer. Aí nisso, nessa parada, eu comecei a fazer trabalho para os outros. Aí, da faculdade. Que eu fazia os meus. Ah, projeto 1, 2, 3 não, que 3 é pica. 2, aí, pô, tinha que montar trabalho, pereré, campanha. Eu falava assim, eu via, apresentava, eu gostava, sabia que eu mexia. Porra, Thiago, não quer fazer para mim, não? Aí eu. Pá, clim, clim, dinheiro. Quero. Quanto que você me cobra? Cinquentinha. Pagava, velho. Pô, comprava pão, queijo. Naquela época? Cerveja. Você não tem, no... não tem pra correr, cara. Você precisa fazer dinheiro. Cerveja no bar da piscina. Falei, porra, não sei se a Alan lembra disso, mas tinha algumas vezes que saía da prova, da projeto 1 e 2, a Alan me encontrava no corredor e falava, porra, tu fez o trabalho do filho da puta daquele cara, né? Aí eu falei, não, Alan, porra, o trabalho é tua cara, Thiago. Não, Alan, porra, foi eu não. Não, mas tem teus traços, Thiago. Aí eu falei, caralho, fiz. E foi assim. Nisso, o Marum viu o que eu tava fazendo, me indicou pra trabalhar na Layout aqui, a agência do André. Aí, tava precisando de estagiário e, porra, nisso eu tava no Sebrae e de tarde tava ocioso, porra, vou entrar na Layout. Pô, entrei na Layout, aí fui pra Layout, aí, porra, saía uma hora do Sebrae com um sanduíchezinho, pá, andando aqui, é Alberto Browne, né? Alberto Browne comendo aquela parada, pá, pá, pá, pá, pá, chegava, engasgava. Aí, Paulo, não, Carlos, caralho, Carlos. Conheci o Carlos. Carlos me ensinou a cortar com PF no Photoshop, cara. Quando eu vi ele aqui, eu falei assim, caralho, bro. Chorei. Falei com ele, falei, caraca. Me ensinou a cortar com PF. Cara, dali em diante, minha vida mudou. Porque eu aprendi... Pô, sou um outro homem, Cris, cara. Pô, aprendi a cortar com PF no Photoshop, velho. Altas... Meu primeiro trabalho na Layout foi cortar umas mulheres assim, de lingerie. Porra, linda mulher. Aí cortei, pá, pá, pá, pá, pá. Aí, porra, fiz o tratamento, já sabia um pouquinho. Aí minha vida ficou assim um bom tempo. Eu sei que eu fiquei tão focado nesse trabalho que um dia que eu fui subir de ônibus, eu encontrei a menina descendo o ônibus que eu cortei. Aí eu olhei pra ela, bati o olho e falei assim, caraca, te dei um trato. Aí a mulher, ah! Aí eu tava com um amigo meu, aí meu amigo, que isso, cara, tu é maluco? Falei, pô, não, desculpa, eu tô te já vendo é aqui. Já. É que eu já tava apaixonado. Aí eu olhei assim e falei assim, porra, não, é, porque, pô, eu fiz o teu recorte lá do tal, do ah, que legal, porra, maneiro. Aí, bom, foi isso. E, pô. Recebia o estágio? Recebia não, estágio só do Sebrae. O resto era no amor. Cara, tem que pensar. Eu fiz três anos. Eu fiz três anos de estágio numa agência de publicidade lá em Teresópolis. Sem receber um centavo. No amor. No terceiro ano ele começou a me dar uma passagem. Falei, vou te dar uma passagem. Porque eu fazia as paradas de graça pro cara. Eu ia e voltava a pé, não tinha grana, bicho. Então eu fui três anos sofrendo. Meu pai falou, você é maluco, cara. Vai ficar três anos trabalhando pro cara, você é otário, não sei. Meu pai fazia altas. Pô, não tem jeito, cara. Quando você gosta do negócio, você quer crescer. E hoje em dia eu dou valor ao que eu aprendi lá atrás, assim. Foi sofrido, eu foi. Também. Mas o que eu aprendi como estagiário, porque eu estudava, era estudante. Não é faculdade, não. Eu estudava no CESO. Eu era estudante. No CESO. Não, eu estudava no CESO ainda. Tava oitava série. Tal, sétima série, eu já fazia estágio com o cara. Eu era estudante. Eu também era estudante. Mas não, mas é diferente, cara. A faculdade não é mais estudante. Não, não entendeu nenhuma. Ainda não. Mas o cara aqui já tá, porra, outra onda. Eu tava estudando. Enfim. É, pô, cara, estágio é bom pra caceta. Aproveita qualquer oportunidade de estágio. Porque o cara que fala assim, ah, não tem estágio. Vou te dar uma estatística real minha, tá? De 87... Guto! Ô, Gutão! Desculpa, trabalhou comigo, foi mal. É uma estatística certa, assim, tá? É... Pô, Guto aí, emocionado agora, vou chorar também, cara. De 87 pessoas que estudaram comigo, se formaram em publicidade, 12. Fala, ó, 12. Que trabalha na área? Eu. Caralho, ih, é onde vocês estão entrando. Cuidado com essa porra. Enfim, tem que fazer estágio. Vocês querem? Cara, eu quero uma área. Já tenta achar uma área, lê a respeito. Pô, eu quero fazer atendimento. Atendimento, tu vai estar ali vendendo, cara. Atendimento é venda. É estar com cliente, é buscar. Pô, eu quero fazer criação. Esquece esse negócio de trabalhar em dupla. Só se for trabalhar no Rio e São Paulo. Em pequena, cidade pequena, você não vai trabalhar em dupla. É você, você e teu amigo do lado. O que tu acha? Pô, achei uma merda. Beleza, vou refazer. E refaz, entendeu? É assim mesmo. É, e agora é assim. A gente faz tudo, cara. Bom brilho. Ele cria, falou, Marcelo, e aí, tá bom? Cara, tá ruim, tá, isso tá horrível, cara. Pô, presta atenção aqui, tá cedo. Muda tudo, troca tudo. E vice-versa, entendeu? O parâmetro é a gente. É. Então, segredos por trás da mente de um estagiário. O estagiário, ele sempre pensa isso aí. Essas paradas todas aí, ó. Entendeu? Pô, será que eu vou ter salário? Pô, vou lá ter que comprar... Ele tá atrasado, fax nem existe mais, né? Pois é. Enfim, passa aí. Esse aí, cara, é uma notícia que o cara morreu de tanto trabalhar 3 dias. É cômico, mas É. Três dias de estágio direto e o cara morreu. Morreu. É, eu não quero isso pra vocês, mas vocês têm que ter um estágio, entendeu? Passa aí, Alan. E isso sempre acontece. Isso é verdade. A culpa é sempre do estagiário. É sempre do estagiário. Por mais direitinho que você ande, cara, você o estagiário vai ser culpado. Você já tem que entrar preparado. Entrou na agência, já encosta na parede e vem andando assim, ó. Né? Porque se deu merda, senta. Vão comer do estagiário. Tá? Aí esse vídeo aí é um vídeo... Pô, a gente tá se estendendo pra caralho. É, não, vai, não. Depois a gente põe, se der tempo. Se der tempo, a gente põe. Vocês já viram a entrevista com o estagiário? Já viram, não? Depois vocês... Porra, é bom pra caralho esse vídeo. Bota aí, Alan. Desculpa, cara. Desculpa. Não dá tempo. Eu sou indeciso, cara. Esse aí. Boa noite. Hoje estamos recebendo no nosso programa uma pessoa de destaque e muito conhecida no mundo corporativo, o estagiário. Boa noite. Prazer em recebê-lo. Prazer todo meu. Bem, para começar, eu gostaria que você me contasse sobre o seu trabalho, como é a sua rotina no dia a dia na empresa. Olha, é bem puxado. Eu chego perto da hora do almoço, eu vou sair à noite. De vez em quando faço umas coisas lá, mas o segredo é sempre fingir que está fazendo alguma coisa. Porque aí ninguém manda você fazer nada, porque acha que você já está fazendo algo. Mas você não procura estabelecer proativamente algo desafiador para você fazer? Não, porque eu não sou bobo, porque o salário é o mesmo, para quem inventar? Mas o que mudou na sua vida depois que você começou o estágio? Mudou muita coisa. Tiveram mudanças boas e mudanças ruins. Vamos começar pela parte ruim. A parte ruim é que o estágio consome muito meu tempo, né? Aí acaba atrapalhando algumas atividades minhas, atrapalha minha malhação, por exemplo. Mas não dá pra você malhar de manhã ou à noite? Não, malhação que eu falo é malhação da televisão, programa. Ah, sério? Você tá sentindo muita falta de assistir a malhação? Eu não sinto tanta falta porque eu consigo assistir da empresa. Boa noite. Hoje estamos recebendo no nosso programa uma pessoa de destaque e muito conhecida no mundo corporativo, o estagiário. Aí, alô. Boa noite. É o prazer Codec. Em receber. Tem que saber o que é Codec. Bem, quem vai trabalhar começar, com vídeo aí? Para começar, gostaria que você me contasse sobre o seu trabalho, como é a sua rotina no dia a dia na empresa. Olha, é bem puxado. Eu chego perto da hora do almoço, eu vou sair à noite. De vez em quando faço umas coisas lá, mas o segredo é sempre fingir que está fazendo alguma coisa. Porque aí ninguém manda você fazer nada, porque acha que você já está fazendo algo. Mas você não procura estabelecer proativamente algo desafiador para você fazer? Não, porque eu não sou bobo, porque o salário é o mesmo, para quem inventar? Mas o que mudou na sua vida depois que você começou o estágio? Mudou muita coisa. Tiveram mudanças boas e mudanças ruins. Vamos começar pela parte ruim. A parte ruim é que o estágio consome muito meu tempo, né? Aí acaba atrapalhando algumas atividades minhas, atrapalha minha malhação, por exemplo. Mas não dá pra você malhar de manhã ou à noite? Não, malhação que eu falo é malhação da televisão, programa. Ah, sério? Você tá sentindo muita falta de assistir a malhação? Eu não sinto tanta falta porque eu consigo assistir da empresa. E aí é que começa a parte boa da história. Qual seria? A internet é muito rápida. Dá pra assistir malhação tranquilo, em tempo real. Eu consigo baixar filme. Consigo baixar série, eu consigo ver entretenimento adulto, sabe aquele negócio? Aí eu pego, boto tudo no pendrive e levo pra casa todo dia. Mas a empresa não bloqueia acesso a portais, download? Bloquear, bloqueia. Mas a gente é brasileiro, dá um jeitinho. Né? Peraí, o acesso é bloqueado e você ainda consegue liberação? Ah, todo mundo fala que no mundo corporativo tem que ter relacionamento, né? Esse negócio de network, não sei o quê. Eu tenho meus contatos também. Pessoa informática é meu peixe, libera pra mim. Eu queria até aproveitar a oportunidade, se permitir. Por favor. Mandar um abraço pro pessoal da informática, né? Ratinho, Catuaba, Pinóquio, é nóis! Mas é só isso que você acha de bom no estágio? A internet rápida? Impressora também. Impressora o quê? Impressora rápida, muito rápida. Imprime o trabalho da faculdade rapidinho, uma maravilha. Mas pode usar a impressora da empresa para imprimir trabalhos de faculdade? Eu acho que pode, né? Porque eu vejo a secretária imprimir lá umas 100 folhas do relatório gerencial do não sei o quê. Por que eu não posso imprimir 20 folhas do trabalho da minha faculdade? Sei. Tem o telefone também. É rápido? Não, é grátis. É. Mas além da internet rápida, da impressora e do telefone grátis, o que mais lhe agrada? A grana. E você tá usando bem esse dinheiro? Tá investindo em você? Tô investindo em mim, tô investindo. Tô comprando roupa, relógio, vodka, tô indo nas baladas incríveis, né? Pena que rolam os conflitos de horário, assim. Como assim? É até bom você falar sobre isso, sabe? Porque eu acho que é um erro nas empresas. Porque, vê só, a empresa te paga pra quê? Pra você ter dinheiro de ir pra balada. Só que as melhores baladas é dia de quinta. Aí na sexta, a empresa quer que chegue cedo. Como é que pode? Ah, mas se você quer ir em balada em dia de semana, tem que fazer um sacrifício e acordar cedo no dia seguinte. Mas de que adianta eu dormir pouco e trabalhar mal? Eu não vou conseguir fingir direito. É muito melhor eu dormir bem e trabalhar novo. Aí chega atrasado no dia seguinte. Ah, acontece. Todo mundo. E seu chefe não briga com você? Briga, mas eu não falo o motivo real, né? Eu falo pra ele coisas que acontecem com todo mundo sempre, né? Tipo, o pneu do carro furou, né? Então, tava na parada de ônibus e o cara do Ibope veio me entrevistar, né? Acontece todo mundo. Acontece ele sempre. Vai entender. Pai. Tá bom, vamos para o intervalo e voltamos já. Tinha continuação, mas, pô, depois vocês procurem lá no... Fica muito grande, a entrevista com o estagiário. É muito bom que no final ele fala, o que o estagiário precisa? Ele precisa ser proativo, aí vai falando uma série de adjetivos que todo mundo está cansado de saber, né? E aí ele finaliza assim, finaliza isso. Mas assim, é comédia porque o cara, na hora que fala, ele fala engraçado, enfim. Bom, vamos lá. Então, pô, quem é estagiário tem que ficar ligado em sustentabilidade, cara. Hoje, aí fala, pô, é piegas, fala isso. Cara, tem que ficar ligado nessa parada. Sabe por quê? Em qualquer setor, em qualquer lugar, em qualquer empresa, o pessoal tá focado nisso hoje. Em ter maior aproveitamento da luz, em ter maior aproveitamento de... sei lá, todas lixo. As ideias, né? Todas as ideias que compõem, que fazem bem para o meio ambiente são bem vistas, né? Pela sociedade, pelas empresas que precisam anunciar, que estão fazendo algum benefício para o mundo, né? A Petrobras, por exemplo, que faz N ações lá sociais, N ações para o meio ambiente, porque o nível que ele polui é muito grande. Então ele precisa fazer essas ações. Então você que está estagiando hoje, você que está iniciando a sua carreira, ou que está pensando em jornalismo, publicidade, você precisa pensar o que eu posso fazer, ou o que eu posso tentar melhorar, ou o que eu vou fazer quando eu estiver no mercado de trabalho. De que forma eu vou pensar? Você tem que pensar dessa forma. Porque isso aqui é o que está contando hoje em dia para o futuro, cada vez mais. A gente tinha um outro videozinho aí que é bem maneiro também, a gente põe no final. Ficar ligado em rede social, cara. Hoje rede social é o que há em todos os mercados, em toda empresa, ela necessita exclusivamente de ter uma rede social bombada, firme, legal, bacana. E é porta de entrada para estágio. Hoje em dia, cara, qualquer estagiário consegue entrar para ser administrador de rede social. Exemplo do Rodrigão lá. É uma carência bem grande no mercado. Rodrigo entrou lá na agência, abraçou a causa lá da rede social que a gente já tinha, administração de rede social. A gente tem quantos clientes lá, Rodrigo? Quanto? Quê? Seis. Porra, achei que era mais. É porque dá trabalho. É porque tem os de graça, né? Tem dois de graça. Enfim. Mas é fundamental, assim, o site, né? O site ele é uma coisa estática, né? Você bota a informação ali, tá parado, o cliente tem que entrar para ver. Aqui não, aqui é vivo. Você interage com o cliente quase que em tempo real, porque ele bota a reclamação da sua empresa lá e você tem que responder na hora para ele. Se você demorar um ou dois dias, cara, ele vai reclamar de novo e aí vai para um negócio muito maior. Então, a eficiência disso aqui e a pessoa que domina hoje rede social, ela tem espaço no mercado e um espaço muito grande. Quem domina isso aqui hoje tem um espaço muito grande no mercado e grandes empresas estão precisando dessas pessoas. E o pessoal ainda não se ateve a isso, mas é uma parada que eu vou lançar até a polêmica. Ninguém hoje usa o WhatsApp para fazer comercial. E, porra, tu imagina o cara receber uma empresa que tiver um número de... Porra, boa ideia, hein, Marcelo? Caralho, pode trabalhar com essa porra. Lançar, pegar uma lista de telefones e, porra, pegar uma padaria. Ah, eu tenho uma lista de telefones de, sei lá, das Brownies. É Brownies aqui, né? Das Brownies. Porra, tem uma padaria aqui embaixo. Ainda tem a padaria aqui embaixo? Tem a padaria aqui embaixo que vende o pãozinho francês a tantos reais com, sei lá... É só uma promoção, né? Uma promoção tal, tal. Porra, o cara mete um videozinho, lança... Caralho, que ideia foda que eu tive agora. Lança pelo WhatsApp e... Puta que pariu. Assim que nascem as ideias, sem querer, velho. Tô viajando. Porra, já tô viajando maionese aqui também. A gente conversa. Beleza, então, gente, rede social é o que há, tá? qualificações, leia aí que eu para ler ao vivo sua merda. Beleza, sem qualidade de estagiário. O cara tem que ter capacidade de aprender. O estagiário tem que estar atento, cara. Você não pode dormir. Você está no estágio, você tem que estar antenado com tudo que está acontecendo. Você está trabalhando, o cara está conversando atrás de você. Se ele te perguntar alguma coisa, fala sim ou não. Responde. Se ele falar assim, hã? O que você falou? Cara, está desatento. Tem que estar atento o tempo todo. Cumprimento das responsabilidades, cara, estagiário tem que cumprir. É missão dada, missão cumprida. Não tem jeito, cara. Não é porque você está fazendo um estágio, você não tem que ter responsabilidade. Já começa daqui a traçar e a configurar o seu perfil para o mercado de trabalho. Como você vai atuar hoje, vai ser um reflexo do que você vai ser amanhã. Capacidade para liderar, você precisa saber liderar. Você não tem que ser só um capacho de quem está ali te coordenando. Cara, isso é fundamental, proatividade. O cara, ele entra para ser estagiário, ele tem que ser proativo. Porra, queria tanto tomar uma cerveja. Aguenta aí, vou lá pegar para você. Pum, pegar mesmo, vou lá comprar. Porra, queria tanto ver. Porra, será que o Globo tem alguma coisa? Sabe aí, Rodrigo? Pô, eu li o Globo hoje todinho e... Porra, não tem isso que você está perguntando. Então, o cara, ele tem que estar sempre buscando... Tá junto, pô, eu queria ir, vai ter palestra em tal lugar, porra, posso ir? Pô, vai ter reunião em tal lugar, pô, reunião, posso ir? Vai tem que aprender. Ser entrão, estagiário ser entrão. É entrão, cara. Vai ter entrão reunião. No bom sentido. Posso ir com você? Posso ir na reunião lá do cliente? Pô, mas você só vai ficar olhando, não tem problema, senta e escuta, cara. Senta e melhor escuta. Coisa que tem, você vai poder ouvir muita coisa e absorver muita coisa. Ó, minha avó falava isso, minha avó, porra, já tem anos já que foi, mas ela deve ouvir isso aí... Minha avó falava assim, Deus te deu duas orelhas e uma boca, sabe as palavras. Por quê? Cara, ouve mais e fala menos, entendeu? Então, porra, tenta introduzir isso e absorver. Pensa que tu é um OBzinho, tá lá dentro, tá descendo e tu tá absorvendo, entendeu? Feia analogia, né? Feia demais. Mas, porra, pensa, vamos, cara, vambora. Tá ali pra absorver a parada. Volta mais uma. Então, ih, ficou ruim ali. Capacidade de transmitir conhecimento, cara. É importantíssimo. Vocês estão saindo daqui... com um know-how de faculdade, que às vezes quem está lá no mercado de trabalho já esqueceu. É verdade. Então, a troca de informação, o que o Rodrigo leva para a gente lá e que a gente já consegue absorver, é muito interessante. Então, essa troca é importante. Ele fala pouco. Não pense que só porque você é um estagiário, você não pode contribuir, não. Você deve contribuir com ideia, com conceito novo, com aprendizado novo. Porque, às vezes, quem está no mercado de trabalho, o cara é um burro chuco. Está engessado. O cara está engessado. Engessou. Ele só sabe fazer preto no branco. Peraí, tem um colorido aqui, cara. Bota um vermelhinho aqui. Opa, tem um vermelho, eu não sabia. Então, traz novas ideias. Você consegue fazer isso e você pode fazer isso. Então, Tinha mais um lá. Tinha mais um? Tinha mais um. Capacidade para propor melhoria e inovação. No mesmo, beleza. É um ciclo. Então, aí saindo dessa ideia aí e indo para a ideia do que é o sonho para vocês estarem se formando e, porra, vou trabalhar numa agência de publicidade. Caralho, tô fazendo publicidade. Mãe, porra, vou formar em publicidade. Né? Chega batendo a própria administração. É, mas eu tô dizendo mais publicidade que a nossa praia. Bate no peito e fala assim, porra, formei em publicidade. Tem nego que fala assim, que é isso? Que porra é essa de publicidade? Minha mãe até hoje pergunta, o que você faz mesmo, meu filho? Mãe, não dá pra te explicar. Não tem como você explicar a sua mãe isso. Não adianta. O porteiro lá de casa falou assim, Thiago, você trabalha com o quê? Falei, trabalho com publicidade. Sim, ó. Trabalho com publicidade, porra. Aí ele abriu um sorriso e falou, legal. Então sabia, esse aqui é o sonho. Sabia, ele ainda falou assim, sabia. O que é publicidade? Esse aqui é o sonho, inclusive nosso, tá? Esse aqui é uma meta nossa. Sabe quem é esse nossa, cara, né? Vocês sabem nosso. Quem é, né? Caralho, alguém? Ninguém sabe quem é? Aí, opa, pô, aí. Isso aí. Tem uns três ou quatro ali. Washington Oliveto, cara. Então, assim, ele tem uma mega agência, uma equipe fodástica, tem muita gente trabalhando com ele. É um cara... É esperto na parada. É pica, consagrado, a realidade é essa. Essa aqui é a gente lá na nossa agência, cara. A gente tá começando, então, assim, é nós três mesmo. É o Thiago ali com a mesma blusa, ó, que foi a foto que a gente tirou hoje. Foi hoje. Tem que montar isso hoje. Então, vamos lá. O Thiago tirou a foto lá, botamos num tripé... E tirou a foto. Essa é a posição que a gente trabalha hoje. Aqui são as personalidades assim. Lá da agência. Marcelo, parece o Hitler. Estagiária carinha. E eu tô meio... Porra, meio borocochô lá. O que tem que fazer a minha arma? Tipo, o que eu tô fazendo perdido, aqui? Tal. Mas enfim. Não, volta lá. Volta um. Aqui, ó. E lá o bombril, assim. Faço a gente duas, é bombril, cara. Faço a gente duas é logos por R$30. Ora, vai cala a boca, vai fazer uma faculdade. Cara, é importante, cara. O conhecimento é importante. Você tá muito bem preparado para o mercado de trabalho, é importantíssimo, cara. Senão você vai pegar o cara de login de 30 contas. E a gente, é o cara que mexe no WordArt. E a gente tem. eu tenho o costume de fazer isso, é meio escroto, mas posicionar o cliente do que você é. Você está falando com quem, né? Porque o cara chega, você vai dar um monte de pitaco, vai falar que o atendimento dele está ruim, que tem um monte de coisa que está ruim, que porra, você pode melhorar. Ele vai falar assim, porra, beleza, eu estou aqui, tenho meu estabelecimento, estabelecimento é meu, o cara vem aqui, está me dizendo o que tem que fazer. Fala assim, não, sabe por quê? Porque quando eu fiz minha pós-graduação, meu professor falou que era importante a gente fazer isso, isso e isso. Aí o cara, hã? Mas você desenha. Só pela palavra vinda pós. É. Aí fez pós-graduação aqui. Não, eu sou formado em publicidade, comunicação, mas com habilitação em publicidade, e fiz uma pós em marketing. Mas eu também tenho curso na Pancron de qual é o curso mesmo? Será o quê? Gráfico. É. Impressão gráfica. Curso lá em... Porra, bom pra caralho. Aí tu vai falar de impressão com o cara já vai saber que ir. Caralho. O cara já tem um curso de impressão gráfica, eu não vou nem... Rapaz, eu fui no curso de impressão gráfica, o cara me mostrava papel dessa gramatura, papel dessa gramatura. Tipo, sabe por que é caixa alta? Vocês sabem por que é caixa alta? Põe em caixa alta. Porque antigamente você fazia tudo na prensa. Estava contando isso hoje pro Marcelo. Aí eu falei, não, bota em caixa alta. Aí lembrei, cultura. A máquina era toda imprensa. Prensa, né? Imprensa. E aí ela ficava batendo para poder tirar, botar tiragem. Você fazia letra por letra para bater. Aí tu fala, caralho, era. E aí, quando você queria botar em caixa alta, em maiúsculo, você falava, pega a que está em cima aí, que era um bloco das caixas que ficavam no alto e eram maiores. Pega de caixa alta. Aí você botava e batia. Maneiro, né? Legal. Enfim. E é Bombril porque é Bombril ecológico ainda. Porque a gente tem uma ideia toda sustentável lá dentro do escritório. Mentira, sim, porra nenhuma. A gente um dia ainda vai ter. É Bombril porque a gente faz tudo, cara. Faz tudo. A gente se envolve em todos os processos. O cliente pede, pô, eu quero fazer um galhardete cor-de-rosa fluorescente lá na ponta da montanha. A gente faz. O que você quer fazer? Assim, assim, assim? Beleza, vamos ver o que a gente consegue fazer, qual a estrutura que você precisa, aonde a gente vai pegar, com qual fornecedor. Então a gente faz isso tudo. A gente assim, tem todos esses pontos. E, né? E ver também se é viável ou não. Porque tem muita gente que chega querendo fazer. Quero fazer... Porra, um folheto. Vou dar um exemplo, não é besta. É quero o mesmo fazer um do folheto. Cardápio, tá? É. Quero fazer um folheto. Já falamos? Porra, não. É. O folheto é o mesmo cara do cardápio. É, isso. Quer fazer um folheto, verdade. É, o mesmo cliente. Fazer um folheto. Aí eu sento com ele e falo assim, por quê? Aí o cara já fica me olhando. Por quê o quê? Falei, por que você quer fazer um folheto? Ah, porque eu quero. Mas por quê? Ah, eu quero divulgar o meu delivery. Tá, pra quem? Qual é o teu público? Você quer focar em quê? Qual é o teu nicho? Porque, na verdade, é classe A, classe B, classe C? Você precisa saber. Na verdade, a gente não precisa. Comum. Não é um papel de pão. Você não vai jogar teu dinheiro fora. Você não vai panfletar num sinal. Qualquer pessoa pode receber. De repente, é mais prático você fazer um HTML, um e-mail marketing e mandar para um mailing. Você tem mailing? Não. Não faz cadastro. Como assim? Como você não faz cadastro no seu estabelecimento? Qualquer pessoa, cara, qualquer estabelecimento hoje, qualquer comércio tem que ter cadastro. Excel. Bota na porra do Excel. E-mail é principal, porque é de graça, tem uma mídia de graça, cara. Você vai gastar só para fazer um HTML e disparar para 25 mil, 50 mil pessoas. A gente teve, porra, vou dar um exemplo do mesmo cliente. Ah, eu queria fazer imã de geladeira para botar, o cara recebe uma pizza, aí ele completa a pizza com 12 com 10. 8 pedacinhos. Ele queria 10, falei, não dá, é 8. Não, porra, tem que ser com 10. Falei, não dá, é 8. Não, estudou geometria? Aí... Falei, como é que você corta sua pizza, cara? Quantas fatias? Aí ele foi... Ah, deu 8. É 8. Então tá bom, é 8. Falei, então, deu 8. Aí juntou 8, ele ganha uma. Falei assim, porra, vai gastar dinheiro, vamos inverter isso aí? Você imagina a surpresa do teu cliente em você ter um cadastro, o cara pediu 10 vezes a pizza, vou tomar um tombo aqui, pediu 10 vezes a pizza, 8 vezes a pizza. Aí, na oitava, eu tô com 10, na oitava pizza, chega o entregador lá, blim, blum. O cara vai, crente que vai pagar a pizza, o cara chega com uma caixa cheia de bola, o cara com apito e o caralho no corredor do teu prédio. Aê, parabéns, porra, oitava pizza! O cara vai ficar assim. O que, que é isso? O que é isso? Você ganhou a pizza, oitava. Aí você está surpreendendo, você está além da expectativa do cliente. Cara. Além tá dos teus além. Vizinhos todinhos verem o Aue e fazer assim, caralho, o que aconteceu? Caralho, fulano, o que é isso aí? A minha oitava pizza, maluco, ganhei. É outra, é surpresa. Que uma coisa é você contar 8 pedacinhos de pizza na geladeira, um saco. Aquilo que é horrível. Você não gastou. Vai juntar as 8, você vai jogar fora na metade do tempo. Pois é. E é isso que a gente explicou para ele, só que ele não entende isso. Ele e não que quer dinheiro essa forma. Ele gastou com isso fazendo imã? Ele ia gastar no imã aí 300 prata. Sei lá, mais a criação da gente. Que a gente é caro pra caralho pra criar imã. Com certeza. Porra. Então, ainda mais com aí, 10 fatias que ele porra, queria. 10 fatias? Aí, ia falar até com... Porra. Aí, porra, ele não ia ter gasto, ele não ia ter nada disso. Mas aí ele ficou tão... Ah, mas e o trabalho? Cara, não é o trabalho, é surpresa. Você pode surpreender outro. E o controle, galera, é feito no Excel. O Excel ridículo. Você faz milagre com ele. E muita gente não sabe disso. Então, o que, que hoje a gente trabalha lá, que a gente já falou? Foco, cara, no cliente, no planejamento, que é planejar sempre a ação. Nas agências que a gente trabalhava, ninguém planejava essa parada. A gente não quer fazer o panfletinho para ele, ou o jornalzinho, ou o adesivo para ele. A gente quer fazer toda uma estratégia para que o negócio dele ganhe e a gente possa ganhar com isso. Ele sempre veja o diferencial, entendeu? O atendimento personalizado. A gente vai no cliente, ou ele vai lá na sala. A gente não fica falando por telefone, a gente manda um e-mail, vai lá, tenta fazer o máximo de contato corpo a corpo possível, porque no corpo a corpo você sente o que, que ele quer, a necessidade dele, que às vezes num telefonema ele deixa de falar. Ou você deixa de extrair alguma coisa. É importantíssimo isso. Tem uma cliente nossa, que é nova agora, que eu fui atender ela pela primeira vez. Ela é sisudona. Mulher linda, um espetáculo. Aí, pô, tu já chega e já fica bolado, que a mulher é linda. Aí tu fala, porra, essa mulher toma conta dessa parada? Aí tu começa a conversar, ela é assim, eu quero isso, isso, isso, isso, ponto. Ela não dá um sorriso. Ah, tá bom, não deu um sorriso. Eu tive uma reunião com ela, desse lance da gente estar sempre perto... Eu tive agora uma reunião comigo, no final eu já tava assim, ah, é muito engraçado. Eu falei, caralho, quem é essa porra? Cliente já... Mas você começa a criar um elo, uma intimidade com o cliente, um vínculo maior, você ultrapassa essa barreira de agência-cliente. Você vira um amigo do cara, você vira um conselheiro dele, é aí que você começa a fazer efeito no negócio dele. Isso era isso importante. Que eu tava falando do carro. O carro, ele voltando à história do carro, da nave, da espaçonave, porra, andando no carro, a gente cruzou com ele pelo carro. Ele tava tirando meleca, velho. Eu não aguentei, peguei o telefone. Porra, moleque, tirando meleca. Ele começou a rir, velho. Pô, cliente. Tô passando por você, tava tirando meleca. É. Mas tem isso filme, mano. Deu pra ver, mas deu tava, pra ver. Aí ele, desgraçado, pior que eu tava mesmo, era lá, né? Eu não sei o que. Enfim. Então, parceria entre clientes, isso é importantíssimo. A gente tem que fechar parceria, não só agência-cliente, mas proporcionar ao cliente outros clientes. De que forma? Pô, o cara tem uma pizzaria. Eu tenho um fornecedor de vinho que é meu cliente. Por que a gente não faz um combo bem bolado, ali? Né? Vamos trabalhar uma noite de vinhos com pizza ou de queijo, sei lá. Então, você consegue começar a costurar parcerias entre os clientes. E aí isso é importante. Você começa a fazer um elo. Que os caras, pô, o cara tá pensando num negócio que eu nunca pensei. Por que eu posso trazer um cara para cá? Por que eu que tenho uma pizzaria, vou fazer parceria com outra pizzaria? A gente fomenta isso lá. Ele não é seu concorrente, ele é seu parceiro. Porque cada um consegue melhorar o seu negócio. E aí todo mundo passa a ganhar. Isso é importante. Novos conceitos e ideias, cara. A gente tem que estar sempre antenado com tudo que está acontecendo de novo. Seja ele no meio de internet, rede social, etc. Isso é importantíssimo, estar sempre antenado. O principal, que é cerveja. Cerveja é foco. Sei, toda hora você está sentado com o cara, seja tomando um café, seja tomando uma cerveja. Por que não tomar alguma coisa com o cliente? Isso é importante. E o resto? O resto é o que todo mundo faz. A gente quer ser além do que as agências fazem. O que a gente pode fazer de diferencial? O que eu posso proporcionar para ele de além da expectativa dele? Eu posso entregar pizza lá para ele ou eu posso ficar dando um imãzinho para ele controlar essa pizza? Então eu quero lá entregar pizza que é para surpreender o cara. E ele não fez, hein? Fez imã, desgraçado. A agência. A gente tenta fomentar bons parceiros, honestidade, que, pô, é sempre fundamental ser honesto, cara. Às vezes a gente cobra de um cliente um valor que pode ser de gráfica e a gráfica faz um abatimento, eu repasso, podia ter ficado com dinheiro. E eu chego e falo assim, ó, não deu 500 não, deu 350. Ué? Podia ter ficado. Não, a gente devolve pro cliente. Geralmente o cliente às vezes não pede nota da gráfica. Ele não quer saber de nota da gráfica, do papel que ele imprimiu. Ele quer saber do retorno dele. E a gente tem esse desconto lá, a gente repassa para o cliente. A honestidade é fundamental. A gente, R$100, R$200 não vai deixar a gente mais rico. Então isso é importante. E o cliente sente isso. Quando você devolve R$50, que seja R$1 para ele, ele sente essa diferença, ele sente esse retorno seu. E passa a confiar cada vez mais a conta dele com você e a confiar até a vida dele. O cara, pô, tem Alan. O cara conversa com a gente aqui como se fosse íntimo. Irmão. Aí, pô, depois da honestidade, cerveja. E o resto? O resto é o resto. É. Ah, não, volta lá, volta uma. Volta mais uma. Olha lá, ó, frase fundamental. Manter um cliente custa 5 vezes menos do que conquistar um novo cliente. Pô, essa frase é top. Se tem um cliente, cara, cuida. O tempo que você perde para conquistar um cliente novo, cara, a lábia que você tem que ter para conquistar um cara, ele já tem uma agência, ele já tem um conceito formado na cabeça. O tempo que você gasta para trazer ele para sua agência e provar que você é melhor do que o outro, que você pode fazer muito mais por ele que o outro, é muito precioso esse tempo para você perder um cliente. A gente botou um pouquinho do portfóliozinho aqui, mas, cara, a gente, na verdade, a gente tem pouco tempo, tem muito portfólio e não parou para produzir ainda. É uma falha nossa, porque é falha humana mesmo, porque a gente não tem muita gente. Ou a gente trabalha para a gente ou trabalha para o cliente. Então, a gente botou mais ou menos um pouquinho. A gente tem muito cliente de restaurante. É até um foco que a gente quer ter é fazer um marketing voltado para gastronomia, curso voltado para... Especialização mesmo nessa área de gastronomia. De gastronomia, porque Teresópolis é muito forte na área de gastronômica. Então, se os caras ganham dinheiro com gastronomia, por que a gente não pode ganhar dinheiro com gastronomia também? Esse aqui a gente tem foto sexta-feira, né? Que esse é o caldo aí, ó. De piranha. E esse caldo de piranha aí, a gente quem fez essas fotos... Quem não conhece, vale a pena, tá? É um restaurante de frutos do mar em Teresópolis. A gente fez essas fotos fantástico. Aí, teve que comer. É impressionante. Teve... Isso a gente faz, tá? A gente coordena, de todos que a gente mostrou aqui e mais alguns, a gente coordena toda a parte de rede social deles. Então a gente faz também esse intercâmbio entre eles de curtir e compartilhar em cada uma das redes. Porque é importante isso. O curtir e compartilhar ele tem que ser em todos eles. Esse camarão tava ruim. Esse aí FM Salgado. Esse lá, case aí é maneiro pra caramba, que é um cliente lá que ele tem salgado, ele entrega salgado delivery. Aí fala, pô, salgadinho de festa delivery. Você pediu, em 40 minutos chega na tua casa. O salgadinho que você quiser tem quantas? São quase 40 sabores. É. E tem doce, tem churros, tem um monte de coisa. E o cara achou um nicho de mercado e o cara tá peidando dinheiro, maluco, velho. E aí é nos nossos contatos. Quem quiser, é lá, procurar a gente no Face também. É Elefante com M, tá? De mamãe, tá? É nosso site... E nossos e-mails também, se quiser mandar e-mail pra gente. Tem o Instagram também que não tá aí. Rodrigão, chega aqui pra frente rapidinho. E é isso. Só pra galera conhecer, assim, Rodrigo é o nosso estagiário lá. Foi uma indicação do professor. Muito boa indicação. Rodrigo é um cara maneiríssimo, assim, tá ajudando muita gente. É um cara muito esforçado, tem quase todas essas características aqui. Algumas ele precisa melhorar, isso é fato. Todo estagiário todo mundo 100%. Precisa melhorar. E aí, o melhorar é justamente esse estar no mercado, é sentir como funciona. E às vezes a gente está gritando um com o outro e ele está participando da gritaria. E às vezes ele chega e fala assim, cara, não gostei, isso aí está feio. Por que ele não vai falar? Ele tem que falar assim. Então, assim, um cara muito parceiro está com a gente lá e contribui muito lá para a agência, para a gente. É um braço direito lá nosso. Lá. E a tendência é a agência aumentar tudo... Tudo leva a crer que sim. Isso é muito importante, sim. Quando você pega aqui, de repente é até mais fácil, não sei, mas lá em Teresópolis você tem algumas agências que estão começando agora. Então, quando você pega uma agência que você está iniciando um processo, como é o nosso caso, a probabilidade dele se tornar um funcionário nosso ou de se tornar um sócio da agência é muito grande. Porque a gente está começando, a gente tem 6, 8 meses de mercado, a gente acabou de entrar. Por que não o cara vai ser um sócio nosso? O que impede ele de ser um sócio da agência? E de crescer cada vez mais, de contratar mais estagiários, etc. Então, a gente é muito aberto a isso lá na agência. Se a galera quiser ver o videozinho, só vou pedir o seguinte, galera. Se vocês puderem chegar um pouquinho mais para frente, a gente vai tirar uma foto de vocês, vai botar no nosso Facebook. Facebook nosso, cara, todo dia tem novidade, todo dia a gente posta um negócio diferente, maneiro. Podia marcar lá, depois que vocês vê, se acha lá e marca, e a gente brinca de onde está o Wally. A gente vai fazer isso então, no nosso site, no nosso Facebook. Fazendo a diferença, a gente já deu. O impacto das redes sociais é interessante. A gente vai fazer várias fotos assim e vai botar onde está o elefante. Quem achar vai ganhar brinde. A gente já tem caneca, tem capinha de celular. A gente tem alguns adesivos aqui, se alguém quiser adesivo. Colocar no carro. É um prazer pra gente, tá? É um pezinho que a gente começa a botar aqui em Friburgo. Em breve a gente vai estar visitando aqui. Você certamente clientes. Já ouviu falar das redes sociais, certo? Mas você sabe o que elas são? Muito mais do que sites que reúnem pessoas, as redes sociais atendem a um dos desejos mais primitivos do homem. Fazer parte. É isso mesmo. A necessidade de socialização é tão antiga quanto o próprio homem. Não é à toa que essas redes são consideradas o acontecimento mais impactante na nossa sociedade desde a Revolução Industrial. A transformação proposta pelas mídias sociais é tão rápida que enquanto você assiste este vídeo, o número de usuários apresentados aqui já estará desatualizado. Para você ter uma ideia, o bom e velho Orkut, já considerado coisa do passado, ainda reúne em si um número de usuários brasileiros semelhante à população do Canadá. Já a bola da vez, o Facebook, apresenta números ainda mais surpreendentes, tendo em números de usuários mais de 100 milhões a mais do que toda a União Europeia tem de população. Ah, só um detalhe, a União Europeia é formada por 27 países. Falando em países, se o Facebook fosse um, seria o terceiro maior do mundo em população, perdendo somente para a China e para a Índia. Só no Brasil, entre janeiro e junho de 2011, teve um crescimento de 133,6%, saindo de 8,82 para 20,61 milhões de usuários e da terceira para a primeira colocação entre os países da América Latina. Nossa terrinha ainda fatura mais um ranking, sendo o país mais conectado em redes sociais, com adesão de 85% dos internautas contra apenas 70% da média mundial. Mas a internet não é só Facebook. O Twitter, em 2008, teve um crescimento de 1.382% e é a segunda rede social que mais cresce por aqui, perdendo somente para o Facebook. Aliás, olha a velocidade da coisa toda. Enquanto o rádio levou 38 anos, a TV 13 anos e a internet 4 anos para atingir 50 milhões de usuários, o Face levou menos de um ano para atingir mais de 200 milhões. Ok, está bem claro que as redes sociais não são modinha passageira, certo? Elas representam uma grande revolução na nossa maneira de ver a sociedade, de conviver, de conhecer pessoas e compartilhar momentos. Você não vai ficar fora dessa, vai? Essa agência aí copiou a gente, cara, sacanagem. Mas é maneiro, isso aí te dá uma ideia de tão monstro, tão quanto é, eu não sei nem como é que fala, o tal qual é tão monstro a porra do Facebook. Enfim. Motivacional só. É, isso é motivacional, interessante. Só pra galera sair um pouquinho mais motivada. Esse vídeo é maneiro. Tá embaixo. Tudo que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio. Chegar à lua. Ter o emprego dos sonhos. Viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos. Outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita e, por que não, viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta. Fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades. experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer? Muito bom, galera. Obrigado pela presença de vocês. Valeu mesmo. Deixa só a gente tirar uma foto. Não sai todo mundo correndo, não, senão a gente vai ficar até triste agora com vocês. Já saiu. Tá vendo? Não tem problema, não. Vem, Rodrigo. Antes que o pessoal corra, rápido, corre aqui.